Utilizador avessando 2713. 2713, completa sinal. Chame torre frequente 98, decimal 95. 18895, boa. Passarela 2222, desembarca 2000 pés, altímetro no 0 no meio, autorizado ao final do procedimento ILS X-Reira, pista no 0, reporta estabilizado. A reporta estabilizada 2222, descendo para 2000 pés. O 2713. Autorizado pouso na pista 1-0, vento para o taxo 2774 com 46 a bordo, alternando Serra Bravo, Vitor Tango, 3 horas e 10, economia. Autorizar táxi de parte principal e Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 0 no meio. Com 1016, livre táxi, pátio, Índia, vai reportar pronto no ponto de espera. 7-4. Estabilizado no ILS, passarela 2222, visual. Passarela 2222, completa final. Chame torre frequência 98, decimal 95. 295, patente. Boa. Informação Bravo, autorização Campina Grande. Fizeram o ação stand copy, prepare subida Pucas e Bar. Pucas e Bar, Azul 27 no 3, solo foi 3-1, mantenha escuta, Alfa e Kilo para 4 Lima, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 4 Lima. Janeme 074, escaneio de identificação, chegada bom mais de 1 não autorizada. Voe direto ITAP, desce para o nível de voo 080, altímetro na 0 no meio. 0 no meio, voo ITAP, 0 para 0. Afirmativo. 2222. Salvador, 3398, aciona identificação, chegada para o médio não autorizada. Desça para o nível de voo no 00, altímetro no 0 no meio. Desça 1 no 00, para o médio 1, 3398. Cura 27, aciona identificação, chegada, voo médio não autorizada. Desça para o nível de voo 120, QNH 10 no meio. Voo médio 1, para o nível 120, aqui 10 no meio. A linha e mantém 10, 2774. Paulo Flores 36, mantenha minha escuta, Alfa Kilo 2 Romeo 43. Alfa Kilo 2 Romeo na sua escuta, 2222. Azul 2774, feliz a decolagem, o vento no 40 graus, 79. Livre decolagem 1-0-27-74. Minha 074, Rua Iduna, descem restrições para 2000 pés, altímetro na 096. Tá presente Rua Iduna, descendo para 2000, no 016, tem restrições do chão na minha 074. 1970, pronto copy? Sim, pronto copy, 1970. Autorizado, Campina Grande, nível 370, decola da pista no 0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, após o CCFTP Azul 1-0, segue via rota do plano. Transponder 5041-1208, controle. Aqui o 370 autorizado, decola 90 esquerda, Puca, Zipar, Azul 1-0. 208-5041-1970-2003. 1-70, correto, pronto, puxa. Agora. Azul 2774, você decolou 39, chama o controle 1208. 208 agora, boa, 2774. 2509, vai seguir tráfego na sua posição de 11 horas e 2 milhas. O TAN 3398. Ok, está me dizendo aqui a redução. Azul 5127, desce para o nível de voo 080, QNH 1 na 096. 080, ajuste 1016, azul 5127. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2774, decola. Azul 2774, contato radar, para o nível de voo na 60. Após 2000 pés, vou direto à posição coral. Sobe 1 no 60, após 2000, direto coral, 2774. Voo 1098, autorizado, Serra Brava, Serra Golfe, nível 370, decolando da pista no zero com curva pela esquerda, subida Puca, transição Zipar, após 17 da Pêndulo no zero. Transponder 5043, controle 120, decimal 8. Autorizada, Serra Brava, Serra Golfe, e Pêndulo no zero, correto, gol no 098, sempre pronto, puxa o seu número. Cuna 27, desça para o nível de voo 060, QNH na 06. 060, cruzamento, gol 117003. 170, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 70. Pode voar na direta, tá 3398. 3398, mantém o TAP após o TAP Duna e desça após o TAP para 3 mil pés, QNH 1096. Gente, mantendo a chinã, 3 mil pés, tá 3398. 25927, desça para nível de voo 050, altímetro na 096. 050. Chinã 3398, reduza para 2209. 2209, 3398. Chinã 074, confirme a velocidade indicada no momento. Está com 2109, Chinã 074. Chinã 3398, complete redução para 2109. 210, 3398. Azul 2774, voe Raíra. Raíra, 2774. Complete redução para o 9909, desça para 3 mil pés, aguarde autorização para ele. 9909, desça para 3 mil, tá 3398. Para o táxi 1170, 178 a bordo, 4 horas e 6, alternando o recibo. 1170, utilizar táxi direito via Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem, ajuste no 0 no 6. Estará pronto no ponto de espera, 1170, 616. Confirme estabilizado. Estabilizou agora, chama 6074. Completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Torre 1895, chama 6074, boa noite. Boa. Chama 3398, desça para 2000 pés, QNH 1096. Autorizado a final do procedimento ILS, de rei da pista 0, reporta estabilizado. Inicie redução de velocidade para aproximação final. Pino 074, autorizado o pouso na pista 0, vento 140 graus, 79. Teve pouso pista 10, hoje é na minha 074. Salvador, o 2774 solicita acender 180 com o final. 2774, sub mantém o nível de voo 180 autorizado como final. Sobe 180, 2774. Autorizado, tá 3398. 3398, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 395, tá 3398. Azul 5127, desça para 2000 pés, QNH 1026. Autorizada final do procedimento ILS, X-Ray da pista na zero. Reporta estabilizado. 2016, autorizado o ILS da pista 10, azul 5127. A074, solo 51, libere direito, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, acionamento. 074, boa noite. Sou igual, 970, pronto, ponto espera, 190. 970, mantém ponto espera. 3398, autorizado, pouso no 0, vento 140 graus, 079. Teve pouso no 0, tá, 3398. Salvador, 2 1 0 para o Tati, CAB 53, voltando a minha 12h40, alterna Maceió. Via Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 1 0 no meio. Via Índia, chama identificação, chegada com a média não autorizada, desça inicialmente para o nível de voo no 70, QNH 1006 e mantém a redução para 2509. No 70, autorizada a linha e mantém no 0. E mantém no 0, não no 3398, solo 53, libera direita, chame, correção, mantém escuta, taxi via Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, antes da Juliette, tá? 3398. Oi, Xanã 6074, na Alfa antes da Juliette. Xanã 6074, ingresso via Juliette até remoto no 3. Via Juliette, remoto no 3, o Xanã 6074. 1170, reautorizada a linha e decola com 10, vento 140 graus 071. Ele decola 10, 1170. Sou Salvador, boa noite, azul 5127, final ILS X-Ray, pista 10. 251-127, continue a aproximação, informa o Boeing 737 alinhando para a decolagem da pista 1-0. Certo. Doutor, voo 1-0 na frente, ponto de espera 1-0 para Do 5127, autorizado pouso de 0, vento 1-40 graus, 079. Tudo bem? Sente, tem pouso autorizado, do 5127. 1-70, decolado, 5-6, chama controle 1-20, decimal 8, bom voo. Contato radar, se para o nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, 70. É o seu Mike Bravo X-ray? Mike Bravo X-ray, prossiga. Ok, para que o X-ray está parqueado aqui na no figure número 10. Solicito autorização, a aeronave está sendo rebocada para a remota 14. Gente, informa a aeronave que está parqueando agora no gate 07. Em coordenação com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave, autorizado o reboque até a remota no 4, reporte finalizando. Ok, reportará final. Obrigado. 098, autorizado a linha e mantém 1-0. Cono 27, solo 58, libere a direita, taxi V Alfa, Kilo, parte 3, 2, na minha posição. Confirme. Salvador, serviço radar encerrado. Submantém o nível de voo 180, chame o controle e leve frequência no 20, decimal 1. Cono 098, autorizado decolar, Y0, vento 150 graus, 089. Cono 0, voo 90 na frente. Desça para o nível de voo 050, QNH 1-0 no meia. 050, gol 972. AZ4062, desça para o nível de voo 060, altímetro 1-0 no meia. 060, gol 062. No 70, voe direto Campina Grande, suba e mantenha o nível de voo 330 solicitado pelo Centro Recife. 330, vão direto Campina Grande, 970. 1098, decolou 0300, chama controle 1201-8, bom voo. 120-8, voo 1098, obrigado pelo trabalho. With the contact on departure, climb to flight level 370 via book of departure. Bravo 1098, climb to maintain 370. Com 970 Semicentro Recife, frequência 25.45, alterno 26.85. 1245, alternando no 2685, com Recife, eu vou no 170, uma boa noite. Autorizado, Gol 972, procedimento. 972, desça para 2.000 pés, altímetro na 096. Autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Recife Center, frequency 125.45, enable 126.85. Recife Center, 125.45, enable 126.85, go 1098. Thank you, have a good night. You too. Salvador, boa noite, eu vou 1228, com a informação de dados. 1228, atiando identificação, chegada para o médio não autorizada, desça para nível de voo 060, altímetro no 06. 060 com 1016, gol 1222, boa noite. Azul 4062, descevia para 3.000 pés, altímetro na 096. Via 3.000 com 1096, Azul 4062. Gol 1228, foi TAP. Aprove TAP, 1222, obrigado. 14, frequência livre, bom dia. Thanks, Mike Bravo X-Ray, boa noite. Pisou 972. Gol 972, completa final. Chame torre de frequência no 8, decimal 95. 1895, 972. Azul 4062, desce para 2.000 pés, altímetro no 096. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0 e borda estabilizada. Brasil no 096, X-Ray de borda estabilizada, Azul 4062. 150 graus, 08. Zulip, cabeceira 190, gol 972. 1228, desça sem restrições para 3000 pés, altímetro na 096. 1016, desce para 3000, voo 1228. Azul 4062 completa sinal, chame torre frequência 18, decimal 9. Azul 4062, Azul 4062. 2 Sol, 1, libere a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Direita Alfa Juliette para o gate 03, no voo 1972. Boa noite, Azul 4062, final de 7 minutos. O 4062, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Salvador, gol 1228, efetua desvio à esquerda, ou 5 milhas para livrar formações. Gente, no 228, após desvios, voa Iduna, desça para 2000 pés, altímetro na 096, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Ciente, voador na após o desvio, desce para 2016, chamará estabilizado, gol 1228. 4062, Solo Zona 5, Libéria Direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 01. Direita, Alfa Juliette, gate 01, nós vamos para 02. Estabilizando, IRS, X-Ray, Gol 1228. Gol 1228, completa sinal, chame torre frequência 18, sinal 95. 295, bom trabalho. Realmente. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1228 no externo. Gol 1228, tráfego avistado, autorizado pouso piscina 0, vento 130, 0 graus, 08, né? Livre pouso no 0, Gol 1228. Salvador, Passarido 2228, autorização para conquista. Passarido 2228, aguarde, copo. Na escuta. Solo aos 22, libere à direita, taxi via Alfa, quilo 43, 1 Lima é a posição. Direita, confirmando, Alfa, que foi? Alfa, quilo 43, 1 Lima a posição. Alfa, quilo 43, 1 Lima, 1, 2, 2, 2.